2209, desce para o nível de voo 050. 050, repetindo, está 319. 50, não vai ser. Dá para segundas regras, ok? Direito, se possível, para da base pela direita 17. Gente, botão Gostavo Ferra, voo instrumento cancelado agora azul, 425, autorizado curva esquerda, com base pela direita da 17, autorizado uma base curta, aguardando autorização para pouso. Positivo, base pela direita curta, 17, Gol Ferra. 082, informação November. Azul 4082, assinando identificação, deu serviço de chegada para a Mediúna para o nível 060, ajuste na 095. 2198, detonação para sequenciamento, mantenha para o 035, limite localizador. 035, limite ao localizador, 3198. Direita 1735 do Golfo Serra. Capitão Gosca, Golfo Serra. Continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. É. Então, agora com Serra, trato para o estado autorizado por 17, vento 190 graus, 06 do Titanche. É, atende. Fez uma nave que tem condições de reduzir para 200 a mais? O tempo tem condições? Reduzindo. A 3198, reduza para 2009, está presente. A 3198, chame o sinal salvador na frequência 199.35. Mais 3. Nada de aguarde. Capitão Oscar Maquian, que chama o sinal salvador na frequência 199, decimal 35. 719, 95, chamará. Oscar Maquian. 1962, acionar a identificação, dessa vez chegada para o mais 1, para o nível 070, o ajuste na 095. O 1962, mantém pista da chegada, número 5 na aproximação. Tango Romeo Golf Vito, Squawker Dance, Flyer Direct Amante Intercept the Arrival, Report Ready for Descent, Yanate 1015. Salvador, o funcionário 2309. 2309, aguarde. Go ahead, Tango Romeo Golf Vito. Direct to Salvador, direct to Salvador, I want to extend to land all runways that is possible. Captain Romeo Golf Vito, clear the report to Tango Room. Project, we are now report to Tango. Tango Romeo for Vito, ISR plane canceled 1530, descent clear, descent 4000 feet, chicken 81015. Série 2309, não foi possível a coordenação. Excelente, graças ao Marconte. Agora, meia dúzia de milhas para a posição 11, serviço radar encerrado, chame controle da Caju na frequência 120.3. 203 Caracaju, muito bom dia. Torre Alfa, Papa Romeo Oscar Mike Yank. Papa Romeo Oscar Mike Yank, prossiga. Está descendo para 500 pés através de Pitor Sul. Tente Papa Romeo Oscar Mike Yank, reporte na vertical do farol de Itapuã, aguarda autorização para o cruzamento para prosseguir para o Pátio 4. Chamará Itapuã para autorização de cruzamento, Yank. Torre, bom dia, Papa Romeo, Romeo Eco Índia. Papa Romeo, Romeo Eco Índia, torre, prossiga. Está estabilizado na final da 1-0. Propõe cancelamento no externo e pouso na cabeceira 1-7. Tente Papa Romeo, Romeo Eco Índia, reporte para cancelamento das regras de voo. Reporte para cancelamento, Romeo Eco Índia. O Romeo Eco Índia passou os processos para qual pátio? Pátio 4. Tente Papa Romeo, Romeo Eco Índia, para informação, vem para cheque 210 graus, 05 nós. Tá, gente, graças pela informação, já. Papá Romeo Oscar Mike Yank, vertical de farol de Itapuã. Papá Romeo Oscar Mike Yank, visual com Sierra Romeo 20, próximo ao externo, vai prosseguir para pouso na pista 7. Tá, por enquanto negativo. Sente reporte visual com o mesmo, o Papá Romeo Oscar Mike Yank. Reportará visual com o tráfego na final da 1-0, Oscar Mike Yank. Para o plano de cancelamento do plano instrumento, Romeo Eco Índia, pouso na 1-7, está visual com o tráfego no farol de Itapuã. Sente Papá Romeo, Romeo Eco Índia, voo instrumento cancelado agora ao 1433, autorizado curva à esquerda com base pela direita da 1-7, autorizado uma base curta, aguardando autorização para pouso. Autorizado curva à esquerda da base pela direita, base curta, cabeceira 1-7, Romeo Eco Índia, aguardando autorização para pouso. Papá Romeo, Romeo Eco Índia, ajuste altímetro 1-0 no 4, 1-0 no 5, corrigindo. Romeo entende, Romeo Eco Índia. Papá Romeo, Oscar Mike Yank, da presença autorizado cruzamento da final da 1-0, aguardando autorização para girar a base da 1-7. Autorizado cruzar a 1-0, aguardando para a base da 1-7, Oscar Mike Yank. Torre Salvador, 094, tá bom, quanto espera a próxima? 1-0-94, autorizado alinhar e decolar, chama 0, vento 2-1-0, grau 0-5 nós. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, gol 1-0-94. DF-80, via Bombete 1-1015. Ou 1962, desce para nível 060. Para, bom, 1962. Base curta, cabeceira 97, Romeo Eco Índia. Confirme quem chamou a Torre Salvador, o Romeo Eco Índia? Afirmo. Quem chamou Romeo, Romeo Eco Índia, autorizado pouso, pista 1-7, vento 2-1-0 graus, 0-5-9. O ajuste altímetro 1-0-5, pouco tráfego avisado. Autorizado pouso, cabeceira 97, Romeo Eco Índia. Papá Romeo Oscar Mike Yank, agora visual com tráfego Sierra Romeo 20 na curta da pista 1-7. Confirmo visual, Yank. A gente prossegue como número 2, aguardando pista livre. O Papa Romeo Oscar Mike Yank. Autorizado como número 2, aguardando pista livre, Yank. Prossiga, o Papa Tango Oscar Papa Golf. Gente, hoje o Papa Golf chama pro táxi. Papa Romeu, Romeu Eco Índia no solo aos 35, autorizado 180, táxi via Taxiway Oscar, na medida do possível agilizar a liberação da pista, ao estacionar a frequência livre. Autorizado Romeu, Eco Índia, que é o bar de pista livre, autorizado de girar base. Girando base, baixado, checado, aguardando pista livre e aqui. 1-0-4, decolado aos 36, chame controle Salvador, na frequência 1-1-9-9-8-0. 9-8-0, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1-0-9-4, 5-2-0-3 no transponder. Voo 1-0-9-4, suba via subida Momo, 370. Momo 370, autorizado 0-9-4. Carro Romeu Oscar Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado por uso pistão no 7. Vento no 90 graus, 07 faz. Autorizado por uso para o Yankee 7. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, fará o pulso pairado na cabeceira no 7. Confirmo. Gente, autorizado pouso pairado, cabeceira no 7, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Yankee. No 98, com Rio no 8, desse modo 5. Na escuta da torre? Agora sim. Tráfego avistado, TAM 3198, autorizado pouso pistão 0, vento 80 graus, 05 nós, já altímetro na 015. E depois, obrigado. TAM 98, caso receba notiquez no tráfego adicional à sua esquerda, um de serra, quilo 76, para pouso parar no cabeceiro auxiliar, não interfere. Patrulha, algum 1-0-9-4, para que vá bom para evitar a formação? Autorizado, Momo, Momo 0-9-4. Momo 0-9-4, obrigado. Bom dia, já 3436, passando 180 para 160. Com 3436, desça via Bomed 1 para o nível 090. Via Bomed 1 até o 090, tá? 3436. Tá 3198 no solo aos 39, ali para puxar meu controle sol na frequência 121 decimal 9. 219. 4082 com 118 decimal 95. Salvador, bom dia, azul 4082, X-Ray da pista 1-1. ADLS, X-Ray, pista 1-0, repasse habilitado. Salve, X-Ray, 1-0, 1-9-9-2. Desculpa, Adamaia, desculpa você dar a tapa, tá, Tango, Romeu, Gol, Vitor. Tango, Oscar Papa Golf de Jotim, Trono Zero, nos 5, reporte no ponto espera da Papá. Fio 45, do Cotidão, 26 O meu golfito descend to 1,500 feet to Paripe. Ah, Claudio, é to Paripe, descend 1,500. Aviso 4082, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 190 graus, 07 nós. Ajuste altímetro na 0 no 5. 190 com 7, 1015, livre pouso na 10 azul 4082. Papatão gosto do pagou, autorizado, ingresso para sistema 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado ecológico, estou no 7, vento 190 graus, 05 nós. 050, na 3436? 050. Roda presente 121, decimal 9, considerando os 44. No 962, tráfego avistado autorizado. Consegui final da 10, aguardo autorização para pouso. Guardando autorização, final da 10, voo 9962. No 1962, para informação de tráfego à sua direita, um Charlie 402, decolou da pista auxiliar. Não interfere. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 90 graus, 072. Ok, livre pouso 90, voo 9962. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, decolado aos 45, acione 5223 no transponder. 5223, acionado. Seu controle Salvador em 119.80. Controle 19.8. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, subavia Arbor Uno, para o nível 080. Vai subindo Arbor Uno, para o 080. Bill Golf Vita, maintain 1,500 feet, heading Seaza, report building site. We have the runway site now, maintain 1,500. Bill Golf Vita, contact tower, 118 decimal 95. I contact now tower, 118 decimal 95, thank you, have a good day. Bill 91128, autorizado LS X-ray. Pista 10, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 15, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Puti, all fine, runway 17, expected security to land. Vai, está em baixo, land. 162 no solo, 147, vou livrar a pista de controle de sol na frequência 121.9. Solo 219, obrigado, 192. Tango Romeo Golf Victor, after Trilande, confirme Apron. Okay, Trilande is going on to Apron number 5, Papai Terra. Roger, Papatango Romeo Golf Victor, make 360 degrees, your left report interceptor. Okay, make into 360 degrees by left. Roger, 436, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1, 5. Liberado da restrição em FAP. Até 2.000 pés, 1, 0, 1, 5, 3, 4, 3, 6. Está autorizado ILS? Confirme. Está autorizado ILS para o 3, 4, 3, 6. Confirme, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1, 5. Autorizado ILS, é que saiu da pista 1, 0, reparte estabilizado. Vai botar estabilizado, está 3, 4, 3, 6. Autorizado, 9128. 9128, chega turno no 8 decimal 95. Oscar Papa Golf, vitoração para evitar tráfego, curve à direita, proa 220. Mantenha proa 220 até passar o nível 040. Ok, eu estou ainda na proa 230, vou curvar esquerda então para 220. Aproximadamente a 1.000 pés. Autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 089, ajuste de altímetro 10, 15, tráfego já avistado. Every pause. Estamos dando somente uma ideia, então, cara. Não entendi. Para dar fluidez a tráfego de grande porte efetuando a aproximação e seria restrito em função da sua performance, eu acho, a Papa Golf. Após 4.000 pés, prossiga direto Serra Novembro, Índia Papá. Ah, ok, eu não desconheci esse regulamento. Não é regulamento não, conta de apenas vitoração para dar fluidez ao estado. Ok, eu estava numa saída de instrumento e ele estava numa chegada de instrumento. Eu espero que me separem. Meu Golf Vito intercepta a at runway 17, and I have the tracking. I will have the tracking side on final runway 10. Roger, Papa Tango Romeo Golf Victor, clear on final runway 17, standby to clear. QNH 1015, wind check 180 degrees, 0 knots. Passa, passa, 3 mil pés, de uma navegação direto Serra Novembro de Papá. Prossiga para o controle. Vou ver se passa na condição coral 090. Vitor Sérgio, até o acione identificação. Vitor Sérgio, até o contato radar passando na posição coral. Desça para o nível 050, BOMED, após BOMED, dessa via. Voo 9128 no solo 52, olhe para pichame e controle sol na frequência 121 decimal 9. 1219, a frequência do solo. Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Fecho Patango, Hotel Romeu Golf, reporte fora do solo, decolagem por conta e risco, vento em Salvador 190 graus 099 e o ajuste no momento na 095. Opa Patango, Hotel Romeu Golf, informa no atraso conhecido a reportar, reporte para o cruzamento da final da pista 10. Papatango, Romeo Golf Victor, on the ground 5-3. Runway vacate via taxiway Papá. Desvio frequência. Na escuta, 3436, continuação, final, pistão 0. Então, 3436, tráfego fechado, autorizado por 0, vento 190 graus 089, hoje já altimetrou o momento no 04. Ok, livre de pouso no 04, então 3436. Então, 3436, caso receba no TICAS, um tráfego adicional à sua esquerda, um helicóptero, um Robson 44. Aproximadamente 500 pés, não interfere. Fazer aí, tem o tráfego. Tá com o meu Golf já fora do solo, tá visual com a aeronave na final, vai aguardar no setor. Gente, Papá Romeu, até o meu Golf, mantém o setor norte aguardando autorização para o cruzamento. Golf, lá mantém. Meu hotel Romeo Golf, decolado ao 55, mandei me escute e aguarde autorização para o cruzamento. Guarda, Golf. foi esperado, foi autorizado. O Hotel Romeo Golf cruza 10 para o Itapã. Papá, Romeu, Hotel Romeo Golf agora autorizado, cruzamento da final da 10, na minha escuta aguardando transferência. Autorizado cruzamento sobre o eixo da pista 1735. Autorizado cruzamento sobre o eixo da 17, na sua escuta para transferência Hotel Romeo Golf. Então, 3436, no sol 57, vai liberar a pista no controle sol na frequência 1219. 3436. Eu vi que sou Charlie Hotel. Charlie Hotel, tráfego 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, passando nível 050 para o nível 080. Já cruzou o eixo 10. Papa Romeo Hotel Romeo Golf da presente para mim, controle Salvador, na frequência 119.80. Então regresso. Vai chamar controle Hotel Romeo Golf. Tá visual, professor. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, mantenha 500 pés, linha do litoral. Mantenha na escuta do controle. A escuta do controle, mantenha litoral, Hotel Romeo Golf. Doutor Charlie Hotel, tráfego superado. Para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 040. Esquerda 070, veja que está a Charlie Hotel. Confirmando, esquerda 040. Esquerda 040, veja que está a Charlie Hotel. Sobrevoo 790, ponto espera pronto. 1790, autorizado Daniel, decolar pistão 0, vento 200 graus, 089. Daniel, decola pistão 0, 1790. 0014. Estou te agradando, vai me instruir para continuar na descida. Estou te agradando, deixa para 040. 040, vê que estou te agradando. Eu fui estimado de ir para CA 9 MD Papá? Estimado 1548. 7148, Oscar Papa Golf. Subi Matheus 080. Golf. Victor Charlie Hotel, desce e mantenha 2000 pés, ajuste altímetro no 014 para interceptar o localizador. Complete, curva direita na proa 045, fome estabilizado. 045, formará estabilizado, autorizado 2000, vê que está chegando até. Sala 790, decolar 202, chame em controle Salvador em 119, decimal 8, morro. 298, gol 790, obrigado. Torre Salvador, TAN 3745, ingresso TAN ponto espera. TAN 3745, autorizado a alinhar e manter fichando a zero. Autorizado a alinhar e manter a 1-0, TAN 3745. Sato radar na decolagem, sub manter o nível 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 770. Autorizado decolagem, pistama 0, vento 200 graus, 092. Livre decolagem, C3745. Peça no espaço aéreo Golf, serviço radar encerrado, mantenha um nível 080. Copiar seu estimado de pouso no 548, frequência livre, 12345. Caso necessite informação alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 128.8. Salvador, é o 13745, boa tarde, São Luna. Sete quatro cinco, contato radar na decolagem, subiu até o nível 360 via saída São Luna. 360 via São Luna, 3745. Tchau, tá mantendo 2000 pés? Primeiro, vem que tá carregando. Tchau, fomos estabilizados nesta proa. Vem, tá estabilizado, tchau, vem que tá carregando. Daninha, ET colapso, chama 0, vento 190 graus, 099. Ali, decola, bono 556. tráfego Salvador. Boa tarde, tá? 3895, autorização para Guarulhos. Hotel, uma milha do marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 295 graus, Céu, vejo que está aqui, Hotel. Torre Salvador, vou para Patango Victor, Charlie Hotel. Patango Victor, Charlie Hotel, torre, prossiga. Estabilizado no Rock, uma milha do externo, Victor, Charlie Hotel. Patango Victor, Charlie Hotel, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Vai sair parte 3. Afirmativo, parte 3, vê que está chave até. Decolador 08, chame controle Salvador na frequência 119.80. 19.8, 556. Controle Salvador, é o Gono 556. Boa tarde. Gono 556, contato radar decolagem, 360, via Sano 1. 360, Sano 1, Gono 556. Pode curvar na proa de Leda, de transformação, direito? Gono 5567, está livre, desvio-se. Informe ao térmico, o Gono 556. Vai informar. Gono 790, chama agora o centro Recife, na frequência 12085, alterna 12545. 2085, 2545, 790, obrigado. Portanto, 3378, prossegue descendo via, só confirmando? Afirmo, deixa via para 2 mil pés, está 3378, informa estabilização do procedimento elétrico X-Ray. Ok, deixa via 2 mil pés e está estabilizado no X-Ray da 10-3378. Patango Victor Charlie Hotel, no solo 10, livrar fechando controle só na frequência 21.9. Está autorizado, voa Doclo. Oi, Leda, Gono 556. Leda, Gono da Prodituna, pro da 3378. Estabilizado, Centro 378, não estabilizado. Descendo a 2000, a Prodituna, 3378. Chama agora Centro Recife na frequência 1251, na alterna 123, décima 8. 1251, obrigado. Centro 3745, chama agora Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterno 123, décima 8. Bota-Gosta Golf Serra, reporte no ponto zero da Papá. Oscar Golf, quilo autorizado cruzamento, Quebec, Mike na Lima. Chame controle Palma, frequência 121, decimal 9. Conjunto 9 na Lima, Oscar Golf. Boa, tá batendo quilo meu, chame pra um táxi. Chanel 356, bom dia. Chanel 356, acione a identificação via chegada, bom médio 1 desse, mantém o 050, ajuste o altímetro no 014. 0 4 5 mil, via Chanel 356. Uno 556, chama Guru Centro Recife na frequência 1251, alterna 123, décima 8. 5-1-2-3-2-5-5-6. Para o 6-3-5-6, seria possível por gentileza para o de Duna? Oi, tá, Buxa, né? 6-3-5-6. Tá, P. 6-3-5-6. Estabilizado. Então 3378, passa a Duna, completo final, chame agora o torre na frequência 18.95. 18.95.3378. Controle o hotel Romagol. Até o meu Golfo, controle. Ah, livrando sobrevoo Itaigara, retorna em mar pelo litoral. Autorizado litoral sul, o Hotel Romeu Golfo, informa passando através do... através de Ituaçu, Hotel Romeu Golfo. Formará através de Ituaçu, Hotel Romeu Golfo. Vento 190 graus, 07 nós. Autorizado pousando 0, está 3378. Confirmando o pouso autorizado, está 3378. Afirmo, pouso autorizado, pista no 0, 190 graus, meia dúzia de nós. Sim, 3378. Vou estar no através do Pito Açúcar. Padrão Romeu Wolf, progresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador na frequência 1 no 8, decimal 95. Chama a Torre, Padrão Romeu Wolf. Chanel 356, desce, mantém a 2 no pé, ajuste o altímetro no 0, 1 no 4. Confirma, está efetuando desvios, ou Chanel 356? Negativo, 356. Ciente, estamos recebendo a prova do marcador externo, confirma. Estamos na prova de TAP. Pastor 3-2, essa é a notificação desse Mateus 050, foi a posição ITAP para interceptar a chegada da Bomed 1 na fonte de TAP 1. O Pastor 3-2, o contato radar a 58 milhas sudoeste do Rio de Salvador. Poxa, né, 6213, autorizado já e manter a pista no zero. Tá 3378, salva os 24, livrado no 219. 219, boa.